multidão sentindo-se só, fazer de tudo pra ser amado e só receber o ódio dos que estão ao seu redor. A metrópole transforma o mais puro e belo coração em gérito, distorce valores, corrompe mentes, transforma céu em inferno. Em meio a tantas dúvidas, a única certeza que resta é que sua aprovação fica naquilo que você mais preza. Querer e não poder ter, desejar amar e só sofrer. Parece injusto, mas essa é a vida, querendo ou não temos que viver. Aquilo que você considerava como fim se tornou o começo. Tudo que você considerava felicidade se torna o seu pior pesadelo. Yo, Edmond Morpheus. Yo.